071-141-120.8. Controle Salvador, Azul 4071, cruzando 1200, peço período da saída, dial. Azul 4071, no contato, radar na decolagem, submontão 340, após o direto Leda. 340, subindo após 2000 pés, direto Leda, Azul 4071. Azul 604, livre LS, como está pesado no lucro, Azul? Vai reportar o 04. Poderia rodar presente na flor de TAP? Autorizado, TAP. TAP, obrigado. Mantenha a posição, guarde para inicial no 889. Posicionamento na posição quando não propuxa. Cantre 662, estacionado, 165 a bordo, está com 2 horas e 45 a perna Fortaleza. 40, é 65, confirmando, é 65, 245, Fortaleza, ou é 1 no 65? 1 no 65, 165. Ok, 1 no 65, 165. Autorizado para seguir o táxi, parte principal, Índia Alfa, ponto espera torre, 1 no 8, próximo 62. Parte principal, Índia Alfa, 18 6, obrigado, boa noite. Passagem positiva, está autorizado, né? Passa para o táxi. controle Salvador, azul 4071, solicita. Próximo ponto de espera, pronto. Coordenada presente para azul 4071, Proad Dotiva. Tome pronto. Alinha aí, mantém o 3662? 3662, alinha e decola, pistão no 0, vento 1 no 0 grau, 09 nós, que ligamos 0 no 3, alinha e decola, o TAN 3662. Alinha e decola, 3662. 3612, posso passar estátua abaixo, 5000? Tá livre, Yoshi, 6612, inclusive velocidade F3. Livre velocidade, obrigado, estão descendo para 3000, 6212. Meia, corrigindo no 604, estabilizou? Tá estabilizado, 04. Completei a aproximação, chame em torno em 1862. 1864. Azul 4071. Prossiga para azul 4071 no controle. Repetei contato com Recife via telefone, porém eu mesmo informou que a posição solicitada fica na área do centro Brasília, então fica mais complicada essa coordenação. Centro Recife pediu que mantivesse Leda após Leda Bridge. Sempre em breve será coordenado uma prova mais à frente na área do centro Recife. Paciente, azul 4071, então Leda Bridge, muito obrigado. 4062, 12, está livre o LS, informe estabilizado no localizador. Pode ser, posso passar 2000? Afirmo, está presente, direto para 2000. 2000 direto, obrigado, e livre o LS, porta arrastada. Salvador, é o 863-13, cruzando o 210 para 160, na vertical de Adolfo. Oxenem 6313, está sendo identificação, desça para 3000 pés, altímetro em Salvador, 1013, está autorizado na chegada a Bonf. Descendo para 3000 pés, 1013, chegada a Bonf, Oxenem 6313. Controle Salvador, boa, está 3662. Poucas e par, 2000 pés na sua escuta. Está 3662, contato com a terra de decolagem, submantendo 370, saída Puka. 370 Puka, tá 3662. Alguma possibilidade, senhor, de voar Zipar? Somente Jamo. Jamo, obrigado, 3662. Azul 4071, chame Recife em 1251, alternando 3325. 251, 3325, azul 4071. Toma o Salvador, WebJet, Tango, Quebec, Serra. WebJet, Tango, Quebec, Serra, prossiga. Solicitando utilização de reboque do pátio 3 para a posição 11. Ok, do pátio 3 para a posição 11, está pronto para iniciar? Em um minutinho estamos prontos para iniciar, senhor. Tá ok, reportou quando estiver pronto. Ok, reportaremos. Solo Salvador, eu chamo a 310 para autorização Recife, tem as informações, Moraes. Aeronáutica 6210, pronta cópia? É confirmado, 6310 está pronto. Ah, é o 6310, é para Recife, que a gente tem o 6201, melhor dizer. Então é o 6310. Está autorizado Recife, nível 350, decola pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Caju, Aparecida 58. Controle 120.8, o código é o 5061. 350 autorizado, decolando a 10 na Puca, Aracaju, Aparecida 58, 1208. É o controle 5061, transponde, o Xané 63, bora 0. Tá correto nesse posicionamento táxi. Chama lá, obrigado. Alô, boa noite, o Bombinha 04 do Jô. Bombinha 04, boa, prossiga táxi via táxi e Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. E Alfa reportará para ingresso no 604. Sol de Salvador, boa noite, Papa Romeu, com Romeu Romeu Novembro, para Copa Serra Bravo, Bravo Hotel, 4:00. Boa noite, qual pátio que se encontra? Pátio 3, intenção de decoladão no zero. Sim, sim, a gente aguarda a autorização do tráfego. Aguardando Romeu Romeu Novembro. No 889, a linha e decola pistão no zero, vento 100 graus 099, Kenigão no 0 no 3. Autorizado a linha e decolar pistão no zero. Linha e decola pistão no 0 no 0 no 3, eu vou no 889. Ano 2 de julho à vista, Chané 6212. Chané 6212, complete a aproximação, chame turno, 1862. 26, boa. Agora ingresso no pátio, gol 604. O Chané 6212, continue a aproximação, reporta no externo, trem de pouso baixado, travado, o vento 100 graus 089, que é negar no 0 no 3, aguardando autorização para pouso. Reporte baixado e travado. Volta lá. Já estamos posto a autorização, ok? Autorizado o BH, nível 400, decola da pistola 0 com curva à direita, saída Dael, Leda, Bridge, Antes 121. Frequência do controle 120.8, código transponder 5015. Ciente, autorizado conforme 400, decola da 100. Com curva à direita, saída da El, Leda, após Bridge, controle 120.8, transponder 5015, Romeu Romeu Novembro, no pátio 3, estacionamento. Está correto, autorizado estacionamento, reporte para o táxi. Reportará para o táxi, Romeu Romeu Novembro. O número 04, ingresso via Juliette para o gate 02. Via Juliette ao 02, 604. Solo... Salvador, WestJet já pronto para iniciar o reboque, baixo 3 para a posição. Ok, aguarde para iniciar o reboque, o Tango Quebec Fair. Ok, aguardaremos. Decolador 56, controle 120.8. 208, boa noite, tudo bom, trabalho. Oxenemia 212, cheque trem, vento em Salvador 110 graus 08 nós. Quem negar no 0 no 3, autorizado por cheque trem. Embaixou e travou o Chané 6212, está livre o pouso na 10 Salvador. Autorização. Você só confirma o tráfego, só baixa a mensagem que tá chamando pra 4? Delta 3858. Delta 3858, autorizado Fortaleza, nível 370. Decola da pista 10, curva esquerda, Momo, Frote, Upzulu 19. Controle 120.8, código 5064. Autorizado Fortaleza, nível 370, 10, com curva esquerda, Momo, Frote, Upzulu 19. 1208, controle 5064, transponder, UTA 3858. Protegimento correto neste aproximamento táxi. Vai informar pronto. O Romeo Roma Novembro teria um estimado para iniciar o táxi? O Romeo Novembro, mais 5 minutos. Ah, tá ok, certo. O Tango Quebec Serra está autorizado a prosseguir o deslocamento do pátio 3 para o gate, para o pátio principal e reporte para ingresso no pátio principal. É, qual é o gate previsto? É o 11? Positivo, gate 11. Ok, pode iniciar o deslocamento, só reportar para ingresso no pátio principal. Ok. Pelo táxi, Whisky Bravo Whisky. A gente confirma a autonomia, Whisky Bravo Whisky? Gente, Whisky Bravo Whisky chama pro táxi. É 212 no solo 59, para liberar a direita, manter minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa reportará antes da Juliette para ingresso, na sua escuta, 6212. Controle Salvador, Azul 4209, sente reclamação Alfa. Azul 4209, sendo identificação, desça para 3 mil pés, altímetro em Salvador no 093, chegada bom. Ajustado no 093, pode confirmar o nível? Altitude de 3 mil pés. 3.013, Azul 4209, chegada bom. Seria a possibilidade de voar do não, Azul 4209? Bonf, autorizo Bonf. Bonf na Pro, Azul 4209, obrigado. Pra Duna 2000, Oceania 6313. A FIM está livre de procedimento, informe estabilizado no Lucro 2, né? 6313. Sendo para 2000, informará estabilizado no procedimento da ILS da 10, né? 6313. Parte principal. Voltará para ingresso, parte principal, movendo. Solo Salvador, Salmo Quebec Serra, aguardando autorização para ingressar ao pátio. GT Quebec Serra, tá visual com o R2 da Avian aqui ingressando na Juliette? Positivo. R2 da Avian aqui que vai parquear no portão 05. Após o mesmo, prossegue reboque até o portão 11, agilizando por gentileza e reporte ao término. Tamo Quebec Serra. Positivo, agilizando, obrigado. Localizador da 10, chame 6313. 6313, complete sua aproximação, chame torre 118 desse número. Completa a aproximação da 10, chama a torre 186, chame 6313. November observe a liberação à frente aeronave em reboque, ingressando parte principal, após prossegue em frente, parte principal, segunda direita via Indy Alpha e no ponto de espera 186 a torre. Observando a aeronave após Indy Alpha, 186 a torre, November. Deixando 6313, está baixada travada? É, a gente vai confirmar quando o embaixo chegar, vou achando 6313. Gente, altímetro 1013 padrão, vento para cheque 120 graus, 120 graus com 08 nós. Gente, Oceania 6313. Colocou 604? 04, prossiga. Consegui autorização, Fortaleza. Lembrando, na final da 10, o Chané 6313. 313, livre pouso, pista no 0, vento 1, 20 graus com 08 nós. Livre pouso na 10, o Chané 6313. Whisky Bravo Whisky, ingressão no 7, reporte cabeceira 17, pronto para decolagem, táxi via pista. 04-1186, por gentileza, para cópia. Fortaleza no 370-1186. Mandou o Gomes 04. 04, Fortaleza 370, copia. Prossiga. 370 Fortaleza, Gomes 604, está autorizado, Pêsulo 19, decolada 10 com curva esquerda na subida Momo, transição Froti, aciona 5073, controle 120, decimal 8. Aprovado Fortaleza, 370 via Pêsulo 19, decolada 10, curva esquerda Momo, Froti, controle 20, decimal 8, aciona 5073. Correto, Gomes 604, chame pronto, pushback. Portará, 889, chame Recife, 251, alterno 3325. 351, 3325, boa noite, Eduardo, boa. Controle, autorizaria o azul 4209 a manter 2509 até a próxima dura. Se a condição de iniciar a redução de 250 nós até a velocidade de aproximação, até pelo autorismo. Afirmativo, então, azul 4209, então até pelo inicia a redução para aproximação. Goma 889. Escuta, via Alfa da Juliette, na sua escuta para o ingresso, 6313, no Jané. Fortaleza, o TAN 3858, para pushback de acionamento, posição 3. 3858, aguarde push, TAN 3. Aguarda. T58 no portão 3, agora tá livre, chame táxi. Chama táxi, 3858. Bravo, isso que decola 08, controle 120, decimal 8, tem um bom voo e boa noite. 208, boa noite. Meu novembro é livre decolagem da 10, vento 100 graus, uma centena com 10 nós, com 10 nós. Iniciando, novembro. Decolagem, subindo mantendo 260, após 2000, voo direto Leda. Subindo 260, após 2000, direto Leda, isso pra Whisky. Controle Salvador, boa noite, total 9907, informação Alfa. Total 9907, também a indicação, desça para 4 mil pés, altímetro em Salvador 2013, chegada é a bom. Ficou para 4 mil, chegada bom, 2013, 9907. Meu Romeu, November, decola 09, chama controle 120, decimal 8, tem um bom voo e boa noite. 208, boa noite. Controle de Salvador, é Romeu, Romeu, November, boa noite. Romeu, Romeu, November, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 060 na saída da EL. 060 da EL, Romeu Novembro. Azul 4209, livre LS, desce para 2000 pés, 1013, informe estabilizado no localizador. Autorizado em LS X-Ray, desce para 2000, ajustado no 013. Teria a condição de voaduna, azul 4209? Tem o perfil lateral da chegada 4209. Mantém perfil, azul 4209. Romeu November, suba ao 400 no perfil da saída da EL. Perfil da EL, 400, Romeu November.